Romeo Golf, clear to land runway 17, wind 150 degrees, 08 knots. Romeo Golf. Ground Salvador, Charlie Sierra, Tango, Captain November. Aeronave chamou a torre, chame Fallen 1 ou 2 anos desse momento. Luiz, que está autorizado circuito da UNO 7 com base pela direita. Tropical Mike Tango, reporte na rotatória visual com o campo. Capa November, chame o solo, 121, decimal 10. Romeo Golf on the ground at 04, confirm April. Roger, turn your right, vacate the frequency. Reporte final, Bravo Kilmister. Livre toque remetida, pista 17, vento 150 graus e 07 mais. Tropical Mike Tango tem condições de voar na proa 220. A 200. Tem que reporte visual com o campo. Informo que ainda não recebo o equipamento. Que Luiz, que tocou o RMT 207, está autorizado curva à esquerda e o cruzamento da pista 190. Posso ficar mais tempo com o visual com o campo? Visual com o farol do campo. Sim, te informo que há um Charlie 150 no circuito da 107, está mantendo 1 no meu pé. Para frente, eu ficar atento, acho que é mais tempo. E chame a torre na frequência 198.95. Salvador, boa noite. O Papa Romeo Oscar Mike Tango with you. É com vocês. Base que eu já iniciou de base? Já só. Estava na escuta? Afirmativo. Cantar a segunda final da 107, em quase como o número 2, tem condições? Afirmativo, vai aguardar então fazer um 360 pelo direito. Correção vai fazer pela esquerda para evitar qualquer conflito com a final da 1-7. Tango, mantenha a final da 1-7. Que vai manter então a final da 1-7, acho que é mais que tá. Bravo que Luiz, que livre toque remetido a pista 7, vento 150 graus e 0 na prancha. Desde que tocou e remeteu aos 02, o V esquerda está autorizado o cruzamento da pista 10028. Acho que a Mike Tango intenção de pouso pairada na cabeceira 17. Afirmativo. Livre pouso, pista 17, vento 150 graus, 08 mais. Livre pouso na 17. O Oscar Mike Tango. Porque Luiz, que se tu tem uma base longa devido a uma aeronave na final da nossa sete. Eu tô com uma base longa, né? Aguarde para gerar base, é bravo que Luiz. Aguarde para gerar base. Seu solo aos 1.5, frequência livre ao estacional, acho que é o Mike Tango. Claro que o Luiz está autorizado a girar base e reporte nacional da 1.7. Que é emitida, pista 17, vento 150 graus, 07 mais. Sente o bravo 2. Bom, na 096, na chegada da Mari, desce até o 050. Me controle em 120, desce uma outra. Bravo, que Luiz, se mantendo no meu pé e se reporte no farol da barra. E motor Juliette. Frequência 121 decimal 1. Lima Sena Chame Taxi, Lima Hotel de Leste. Controle? 1096, desça para 3000 pés, o ajuste 1093. Obrigado, 01972,000 feet. Leading ILS, final report, status localizer. Desça 2000 feet, clear for ILS approach. Runway 10, a call established approach 1019. Hotel Juliette, Live Taxi até Taxiway Oscar, pode para ingresso na pista. Reporte anel de pronto, cabeceiro na 7, Lima Hotel Juliette. Reporte, Paris. Última 1. Desça para 2000, está autorizado em LS XP, reporte localizador. Gostará o voo 096. Gillette tem condições de manter por até 3000, para decolar? 332. Report call 019 for Bellwood. Hotel 019, Tower 18, small 95. No, 995, report call 019. Go, Salvador, muito boa noite, report call 019 for Bellwood, ILS 10. Report call 019, continue approach, stand by for landing clears. Continue approach, approach goes 019. Hotel Juliette, decolar 229, controle em 120, cima 8. 209, Lima Quase Lote. Confirm landing gear. Landing gear on and lock, approach 419. Clear to land runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Good point, runway 10, approach 419. Tango Lima Hotel Juliet, mantendo 3 mil pés na saída mão. 3, boa na banda, Lima Hotel Juliet. Juliet, eu atingi 3 mil pés, vou em Momo. Eu atingi 3 mil de lado bom, tá ligado pro Juliet. Salvador, Gol 1096, estabilizado, sinal no zero. Gol 1096, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 295 graus. Tipo 5591 na chegada, bom, se reporte um ideal para descida. Hotel Juliette voa para o 180, vou em Momo e assim que possível confirme a pro ideal para o destino. 318 ideal, está pegando esquerda de lado banda para o 180, vou na Hotel Juliette. Salvador, é gol no 096. 1096, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. Tango 019 on the ground at 32, VKT runaway on your right side. Contact Salvador ground 121, decimal 1. 111, but right now, approach call 019. Gol 1096, cheque o trem. Achei, travou. Sente, gol 1096, tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 08 mais. Autorizado pouso na 10, gol 1096. 096, solo os 35, livre pista pela direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1, né? 2, 1, 1, 0, 9. Hotel de Leste autorizado. Cruz, chame torre, no decimal 95. Lula 973, ali em decola, pista no zero, vento 140 graus, 09 nais. Decola, pista no zero, volta. Prossiga Bravo Kilo Whisky. Reporte na final da pista no zero, Bravo Kilo Whisky. Hoje toque remetido na 1-0? Bravo Kilo Whisky, tente. 973, decolado as 40, controle em 120, decima 8. 208, voo 973. Sandy Salvador, gol no 973, decolona da El, passando 1.700. Gol no 973, contato radar, subindo para o 360, saída da El. 360, gol no 973. Gente, é só o taxamento do Tati 4 pro Tati 5? Guardião 06, tem uma live na curta final da 90, após ser autorizado. Afirmativo, até o ponto de espera autorizado, o Guardião 06. Nova Kilo Whisky, livre toque remetida, pista 10, vento 140 graus, 09 nós. Papatango, Lima, Hotel de Leste, informe seu chamado para o pouso. Zero, zero, quatro, zero, copiado. Guardião 06, observe a aeronave na curta, final da pista 10. Após a passagem da mesma, está autorizado o taxamento e pode para o sol. Gol em Salvador, é o gol no 763, próxima ponte, curta final. Gente, gol 1973, após a passagem da aeronave na final, está autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém, após o pouso da aeronave, é o gol 763. Guardião 06, reporte no solo. Salvador, muito boa noite. Telemetria 310, pronto no ponto de espera. Telemetria 310, mantém o ponto de espera. Bravo que o uísque tocou e remeteu aos 4-3, confirme intenções. Confirme, novo TGL na pista 97? Ciente, curva à esquerda, reporte girando base, na piscina 17. Na frequência 125, decimal 4, 5, 0, 2, 6, 8, 5. Frequência livre, guarda 06. 1973, livre decolagem, pista 190, vento 140 graus, 099. Informa o tráfego à esquerda, prosseguindo para o pouso na 17, não interferindo com sua decolagem. Gente, 1763, iniciando a decolagem. 120, Bono 973. Bono 973, confere, aguarde transferência para o centro. Guarda, Bono 973. Janeal 6310? 2630, ali mantém pistão a zero. O 1973 chama em o centro Recife na frequência 251 e alternativa no 3325. Bono no 3325, Bono 973. Chama agora, 20-8, Bono 763, são bonés de todos. Tráfico livre, escreve toque remetida, pista 17, vento 150 graus, 08 mais. 2000 pés. 1763, contato radar, subindo para o 360 na saída da Euleda Bridge. Gente da Euleda Bridge, vamos voar Leda, se possível, 763. 1763, autorizado a voar Leda. Chegou no 763, obrigado. M3 10, livre de colagem, pistão 10, vento 150 graus, 08 mais. O 590 está visual com o campo já próximo ao localizador. 5591, chame torre, ano noite, decimal 95. Soletão de 5, se siga o avião. Que o uísque tocou e remeteu os 48, tem condições de covar a esquerda e cruzar de imediato? Pistão no zero. Bravo que o uísque curva a esquerda, reporte livrando o eixo da final da 1-0. Chanel 6310, decolado 850, controle 120, decimal 8. 208, Chanel 6310. Aí, Salvador, boa noite, o trip 5591, vai passar o marcador externo, baixado e travado. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de voo, 5591. 5591. Tanto Sinal 3858, mantenha o ponto de espera. Ciente, Bravo Kilo Whisky. Você se avisou com a aeronave na final da 1-0? Ciente, enquadre-se como número 2 para pouso na 1-7. Confirme, novo TGL ou pouso final? Ciente, Bravo Kilo Whisky. Tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 099. Informa o tráfego à esquerda, seguindo para pouso na cabeceira, na pista 1-7, não interferirá com seu pouso. 5-5-9-1, livre pouso, está visual com o tráfego. Autonomificação na chegada da mar e reporte ideal para descida. Aqui Luiz, que aguarde autorização de pouso. Ah. 9890, autonomificação na chegada ponte, vista para 4.000 pés, ajuste padrão. Bravo Kilo Whisky, livre pouso, pista 1-7, vento 1-40 graus, 089. 3-3-2-5, boa noite, 1-7-3. Firma ativo, então 3-8-5-8 ali, mantém pista 1-0. Firma ativo, 5591 no solo aos 53, teve pista pela direita e chame solo em 121 decimal 1. 21. Desça para o 050. Bravo Kilo Whisky no solo 54, está autorizado o táxi via pista para o pátio 4, confere? Confere, Bravo Kilo Whisky, qual o pátio? Autorizado o táxi via pista. Tá 3858, decolar 256, controle em 120, decimal 8. Sim, chama 20, decimal 8, tá 3858. Meia 3, 1, 0, chame Recife na frequência 125, decimal 45, alternativa 2685. 2545-2065, boa noite, canal 63 no Zé. Controle em Salvador, tá 3858, passando 1700. 3858, contato radar, subindo para o 370 na saída Momo. Sim, saída Momo, nível 370, tá 3858. Batango Lima, Juliette Lima, na chegada da Mari, desce até o 060. 9890, desça para 2000 pés, o ajuste 190-13, autorizado em LSXC, reporte localizador. 2023, reportando a estrada de João e LS, da 190-9830. Salvador, tá 3858, solicita a prova de forte. 3850, aguarde de coordenação. Lima, Juliette, Lima, Juliette, Lima, está autorizado em TAP. 563, dando 3 na chegada Bonf, desço até o 070. Vai atingir o 070, totalmente visual, 352, 18. 352, 18, desça para 3.000 pés, o ajuste padrão. 3.000 pés, padrão, 352, 18. Lima, Gillette Lima, desça para o 050. Sena 63, 13, desça para o 060. Solicite ao centro na frequência 125.45, alternativa 12685.